4, qual hotel Serra Charlie? Ajuste de altimetria 10 no 4. Chama agora a torre no 86 para acionamento táxi decolagem. Tenha um bom voo e bom dia. E hotel Serra Charlie, acione chame táxi. Negativo, trip, só confirma o horário do plano? 45. Os 45, mais uns 5 minutos tá chegando o plano, ok? O trip mantém a escuta. Assim que eu tiver, eu vou lhe chamar. Muito grato. Dois aos 1-4, direita 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, no 982. Oi, Salvador, muito bom dia, Terra 3602, aproximação final, baixar travado. 02, cheque trem 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso na 10, Terra 3602. Alfa Juliette, portão 05, voo 982. Terra 3602, está recebendo informação de que essa equipe e alguma aeronave está no solo aí, ok? Ok, sem tráfego a informar, tem pouso autorizado, uma centena com 10. Ok, positivo. Estou sem altimetria, mas só está me indicando que tem alguém aqui perto. Hotel Sierra Charlie, autorizado alinhar, pista 97, reporte pronto para decolagem. Brando, tá 3602. Alço 19, chama o sol 1219. Parece que pode ter sido o helicóptero, o esquilo no pátio 4, que estava acionado, podia ter sido isso, ok? O que deu aí no equipamento. É, isso mesmo, quando eu passei cruzando a cabeceira, eu olhei para baixo, tinha dois helicópteros no chão, e um deles deve estar com o transponder ligado, é isso mesmo, obrigado. Bom dia, tá 3602, livrou, táxi no táxi. Bom dia, tá 3602, táxi livre, Alfa, após Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 62, tá 3602. Trip 5486, pronto, cópia. Confia. Trip 5486, lençóis, nível 200, autorizado, direto, decolo da 10, com curva de esquerda, subida Momo, após Albo, após direto lençóis, aciona 5062, controle 119, decimal 8. Autorizado Lençóis 200, decola da 1-0-1-2, ainda como transição Albo. 5062, transponder 119, decima 8, é o controle de Salvador, 3-5-5-4-8-6. Vai, tá na remoto no 4, chame pronto, pushback, 3-5-4-8-6. Romeu, prossiga. Horário, notificação. Passa para novembro, Oscar Romeu. Confirmando destino, é Morro de São Paulo. JLS, o horário que eu tenho aqui é 1300, 3 do novembro, Oscar Romeu. Vou checar junto a JLS, esse horário é 1220. São Paulo, Congonhas, nível 36200, autorizado. Aerovia fez Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, Tango Romeu, Índia, Vitor Índia. Após direto Pirassununga, Papai Índia, Romeu. Decola pistão no zero, após decolagem curva à direita na subida Tael. Após Leda, após Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia. Aciona 5053, controle 119, decimal 8. Firmo, 3620. Centralidade 360, rádio do plano, decola da pista 10, com curva à direita na saída da El, Leda Boa Bridge, transporte 5053, o controle funcionado 2, gol 1397. Vai do 397, chame o piloto pushback. Hotel Serra Charlie, atende? Hotel Serra Charlie, na escuta, cara. 19-8, controle. 19-8, controle, grato. Controle Salvador, é o Papa, Hotel Serra Charlie, cara. Hotel Serra Charlie, 500 pés em condições visuais, a minha escuta permanente. Yes. Zero, port level 370 to receive a ratch copy. copy, American 980 to 370. American 980, clear to Recife, Sierra Bravo, Romeo Fox, track level 370, via Upper Whiskey 58, departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, Whiskey Alpha Romeo Uniform transition, Caju transition, Scope code 5056, control departure frequency 119 at a small 8. American 980, clear deploy level 370 to receive a Upper Whiskey 58, departure runway 10, left turn on the Puka departure, Caju transition, squawking 5056, departure on 119 or decimal 8. Quebec correct, call me ready for push and start, American 980. American 980, welcome. Próximo Romeo Solo. Fui checado junto à Saleet. O meu informou que o seu plano lá está previsto para as 14h20, 14:20 saindo de Salvador. Por gentileza, ele solicitou que o senhor entrasse em contato com o mesmo, com a Saleia, para verificar a situação. Ok, como recebe 5x5? Positivo, 5x5. Sim, vamos livrando a CTR, 20 milhas fora de Salvador. Já está atravessando o bairro do Comunista. Sim, de forma 20 milhas de Salvador, hotel Serra Charlie. Vamos liberar com a chegada do plano aqui ou da notificação, nós vamos embora, meu. Eu não estou no aguardo aqui da Saleia. Estou informando que eu não posso liberar o que o Novembro Oscar Romeu sem estar o plano aqui atualizado devidamente pela Sala IES. Então o senhor tem que entrar em contato de todo jeito com a Sala IES. Era 2591, bom dia. Para Brasília, eu tenho 380 autorizado. Informação, Mike, já está ciente, copia o 380. Era 2591, para Brasília, autorizado, nível 380. Aerovia Persulo 17. Decola pistão no zero após a decolagem, curva à direita na subida Gole. Transição Ofito. Aciona 5041, controle 119, decimal 8. Postada 2591. Alfa 207, com direção de identificação, desde se mantém o 040, chegada ponta. Serra Charlie. Papá Whisky, Serra Charlie. Hotel Serra Charlie. 1-2-3-4-5, chame para o retorno a Salvador. Chegou no 260, essa identificação, desse mantém o 050, chegada Mari. 050 Mari, com cidade pequena de Rio, à direita, pro 070, por mínimo, posso uma cor de Mari? Ciente dos desvios, por no 260. Obrigado. Guarde o module na 1219. Oscar Romeu, confirmando o moço Paulo no meu pé. Oscar Romeu, moço de São Paulo. O número 10 está autorizado, decola da 17 com curva direita, ingressando litoral, corredor axé. Aciona 0126, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal meia dúzia. Três a bordo no pátio. 5 A torre novamente 108.6 para acionamento táxi decolagem, ajuste no 014, tem um bom voo e bom dia, novembro, Oscar Romeu. Olá, Salvador, boa tarde, voo na 983. Boa tarde, 983, Guarulhos, eu tenho autorizado 360, copia, está ciente da Mike. Matheus, está ciente da Mike. 983, Guarulhos, 3620 autorizado, aerovia Peruíbe 50, decola pistão no zero, após decolagem, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev, aciona 5042, controle 119, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 360, e a Upper Whisky 50. Decola da 10, pela curva direita, saída da El, Leda e Dev, transponde ao 5042, controle 119, decima 8, voo 1983. Portão 5, chame pronto, pushback, voo 93. A posição 5 vai chamar pronto, voo 1983. Direcionar, força 2591, ajuste no 014, chame pronto para o táxi. Autorizado, reporte para ingresso, novembro, Oscar Romeu. Alexandre está com 137 a bordo, alternando galeão, 4 horas. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre, 118 decimal 6, o ajuste no 04 com voo, voo no 397. 10 direita, Índia, no quantidade de 286, voo na 397. Chamador 35436 para push, aficionamento. Autorizado, chama táxi, 5486. Novembro, Alfa Romeo, decola da, da presente? Da interseção? E decola então, 120 com 10, Novembro, Alfa Romeo. No 397, alinhar e decolar. Fisto no 0, 120 graus, 10 minutos. Autorizado, alinhar e decolar. Dona 3. Agora vai efetuar o... Tempo de desvio à esquerda, gol no 260. No 260. Novembro, nosso comando. Novembro, nosso aos 37, 19,8. Então, agradeço. 19,8 a volta. Controle é o papá papá na venda nossa Romeu. Pelo Quebec Serra, prossiga Salvador. Quebec Serra, esquerda, ingresso no corredor Vera Cruz e após Interlagos, reporte rotatório de Simões Filho ao lado da Serra. 4 horas 10, alterna Vitória da Conquista para o táxi. Confirme, sou o POB? 28. Ciente, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 04 com voo 35486. Rápido, ponto de espera 286, aquela boa vez. Zero vai manter essa prova por quantas milhas? Já tá pro onde tá, Azul 4207, vetoração para sequenciamento, curva e à direita, vou na proa 240. Direita, proa 240, fica limitado pela magnética 120 de Simbra. Ok, direita, proa 240, limite magnética 120 de Simbra, azul 4207. 1260, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 4. Descendo 3000, 1014, gol 1260. Controle Salvador, bom dia, gol no 397, na saída da El. 397, contato radar, se manter o nível 360, da presente voo Idael. Presente voo Idael, agora 397. Se você não está no corredor Veracruz, para ingressá-lo em curva esquerda e vai na prova 050. Rumo 260, tráfego 11 horas e 5 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés nos corredores visuais. Alô, afirmativo, obrigado, gol no 260. Desça para 2.500 pés, ajuste 1-0 no 4, gol no 260. 2.500, 2014, gol no 260. Salvador, bom dia, é o 3602. 3602, Porto Seguro, nível 300, já aprovado, só um minuto para baixo. Portaria 2591, no prossegue o táxi via Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, chama a torre 118, decimal meio, ajuste no 0 no 4. Bom voo. Da Alfa no ponto de espera 108,6, obrigado, bom serviço. Alfa 3602, cópia. Escuta, 3602. Autorizado por seguro, nível 300, via Upper Whisky 50. Decolagem pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5054. 486-42-198, boa viagem. 198, daqui a pouco. Após o Bidev, controle 1198, transponder 5054 para 3602. Correto, portão meia dúzia, chama pronto para 3602. Vai chamar quando pronto, 3602. Gol, 1260. Para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado o final LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, gol, 1260. Controle Salvador, muito boa, trip 5486, decola Momo Albo. Trip 5486, contato radar, se mantém o nível 200, mantém a saída Momo. 200 no perfil. Confirmando 5 milhas, no litoral.